falar um bocadinho. Eu não me queria tornar muito, muito repetitivo, sinceramente. Eu só queria agradecer, antes de mais, à Câmara Municipal o apoio que tem vindo a demonstrar, nomeadamente à secção de Hóquei Patins. É evidente que este evento é extremamente importante para a secção e para em prol da modalidade e para a projeção da modalidade. A Federação teve a amabilidade de oferecer este evento ou de o atribuir à Associação de Patinagem de Coimbra, e a Associação de Patinagem de Coimbra, depositando extrema confiança na secção e no trabalho que tem sido desenvolvido em Oliveira do Hospital, atribuiu essa competência à nossa secção. Eu, sinceramente, só quero agradecer e quero aqui lançar um compromisso em meu nome pessoal, em nome da secção e de todos os que trabalham na secção em regime de voluntariado. Muitos pais, mães e entidades locais e empresas, que o compromisso é de fazermos o melhor inter-regiões sempre, e está lançado aqui o desafio. Esperemos que assim seja, com a colaboração de todos, que seja um grande sucesso e corra tudo pelo melhor. É só isso que nós esperamos, e mais uma vez agradecer a vossa presença.